Ficava preso na senzala que cresceu e se expandiu, transformou-se em minoria. Era o branco do Brasil, condenado à fogueira. Os pneus eram brasis. Foi queimado em praça pública e chamado Preto Brás. O branco do Brasil é agora Preto Brás. O branco do Brasil é agora Preto Brás. Laia, laia, la. Laia, laia. Laia, laia, la. E agora Preto Brás tava preso na senzala que cresceu e se expandiu, transformou-se em minoria. Era o branco do Brasil, condenado à fogueira. Os pneus eram brasis. Foi queimado em praça pública e chamado Preto Brás. O branco do Brasil é agora Preto Brás. Brasil é agora Preto Brás. Laia, laia, la. Laia, laia, la.